Cara, essa gata tá no cio de novo, filha da puta, velho. Ela me vê, ela fica empinando o rabo. Não, não vou te comer, Arlequina, não. Sou de outra espécie, sai daqui. Não hoje, né? Filha da puta, vai pro inferno. A mais um EnxutoCast, o podcast do Vale do Enxuto. Eu sou o Leonardo e hoje nós temos um coro reduzido. Estamos com nossos queridos amigos Inferno. Oi. E Sorg. Olá. Na verdade, seguindo a tradição, tem dois membros bichas, viados, que possivelmente entrarão no meio do podcast. Então não se assustem com introduções estranhas durante o mesmo. Ui. Pessoas, é o seguinte. Essa semana, que não foi essa semana, na verdade na outra semana, que eu não estou muito certo de qual será também, mas não importa. Morreu. A máquina do tempo confusa. A máquina do tempo confusa, cara. Morreu o cara que nasceu pra fazer o Darkseid no filme da Liga, cara. Que o Michael Negão Duncan. Então, falando embalados por esse assunto e por a falta de assuntos melhores pra se falar também, a gente resolveu falar de atores fodões e ou atores bostões. Eu já falei que eu só vou falar mal, porque eu não entendo porra nenhuma de cinema, então vou nas figurinhas carimbadas. E vamos começar o raio do assunto. Começar com olha o cérebro do Léo. O cérebro do Léo funcionando. De vez em quando eu paro de vez, aí você pode ver aquela mensagem: o Internet Explorer parou de responder. Meu cérebro faz isso. Sorg, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem falar, falar primeiro de atores fodões, nem de atores merdões. Vamos a critério do falante da vez. Sorg, fale você de um ator extremamente agradável e ou talentoso, ou de um bosta que ninguém sabe porque está trabalhando com cinema. Então vamos lá, vou começar com um cara que pra mim é um dos clássicos, assim, é um do referências de atuação, que é Jack Nicholson. Ô, garoto! Jack Nicholson, cara, não sei, a galera talvez mais nova não conheça, mas pra mim o melhor filme dele, que ele mostra toda a sua genialidade, cara, é O Estranho no Ninho, que ele faz um vigaristinha qualquer, um malandro, que acaba sendo preso, só que ele se faz passar por maluco pra ele ir pra uma instituição de pessoas com problemas psiquiátricos, né, pra ele ir pra cadeia. E aí nessa instituição ele entra em conflito com uma enfermeira linha dura, tal, que saca o colega do cara, que ele é um pilantra e ele não é um cara realmente doido. E aí os dois, eles entram num conflito e, cara, que filme fantástico, cara, que porra, que filme fenomenal. O Jack Nicholson é muito foda, você vê que realmente qualquer papel dele... Mouzinho, você tá aí? Oi. Mouzinho tá aí. Mou, faça a fineza de dar olá para nossos ouvintes, sua bicha. Boa noite, pra mim é boa noite. Olá, ouvintes, eleitores do Bailes Enxutos. Mou, eu acabei de sair da festa de um ano de Bailes Enxutos. Estou bêbado com cheio de strippers que não dão fora aqui do meu lado. Toma cachaça, caralho! Isso tudo no Facebook, mano? Oi? Isso tudo no Facebook? Isso tudo dentro do Facebook. É uma, é uma tecnologia que é assaz complicada pra explicar agora. Pô, estávamos fazendo comentários jocosos sobre a sua pessoa. Eu só imagino o inferno na conversa. Eu? Não sei. Quando se junta. Sabe aquelas crianças mais educadas, cara? Quando se junta com outras, assim. Se junta o Inferno Sorg, cara. Até o Léo começa com aquelas crianças. Aquelas crianças que ficam quietinhas, sabe? Assim, até o Léo começa a fazer bagunça, cara. Eu só ia dizer que você não pode mais dizer que é virgem, porque você acabou de fuder com a fala do Sorg. Você chegou. Você entrou, você fudeu, já chegou fudendo a gravação. Você é uma freelancer só, né, meu? Já chego metendo pra dentro já, cara. É gol. Ele tá on fire, cara. Ele tá revoltado, olha só. Chegou assim, né? É. Mô, agora cala a boca, vai. Que quando chegar a top você fala. Ô, Mô, cadê o Mô de Vaz e aquele Mô moleque? O Mô. Aquele Mô que chega assim, né? Oi, gente. O Mô depressivo. Então. Eu não tenho, quando eu chego atrasado, não tenho direito de ser depressivo, cara. Daí eu tenho que dar uma garibada. Não. Voltando. Chega, Inferno. Voltemos ao tema do podcast. Eram os atores e atriz fodão, não era? Isso, pô, é ator e atriz fodão. Agora fica quietinho aí. Foi, amor, o cheirinho da Loló. Foi o quê? Fala, Inferno, chega, desgraçado. Vambora. Na verdade, não era nem Inferno. O Mo, ele, a fudelança dele fudeu quanto eu tava falando. Que eu tava comentando realmente, o Jack Nicholson, cara, ele dá uma força pros papéis dele, muito foda. Eu gosto muito de um filme dele com Tom Cruise de julgamento militar que eu nunca me lembro o nome. Ah, que é. Porra, esse filme fodão que tem aquela a frase fantástica. É questão de honra. Tô olhando aqui no MDB. Que eles estão no tribunal, né? Ele fala: Do you want the truth? Do you want the you can handle the truth, cara? Essa cena é muito boa, cara. Isso daí virou meme de todos os filmes, tem, né, cara? Muito. Você não aguenta a verdade, né? Tipo, eu gosto cara, do filme dele. Todo mundo odeia o Chris, tem isso, cara. É. Tem um filme dele que eu gosto, mas é muito filme de mocinha, cara. Mas eu adoro esse filme. É o melhor impossível. Porra, cara. Foi o primeiro filme que eu comprei original, o VHS, que tinha o VHS piratas, né, copiado. Foi o primeiro que eu fui na Blockbuster. Meu primeiro filme original, assim, comprado, bonitinho, na capinha, foi o melhor possível, cara. É filme de mocinha, mas é muito foda, porra, né, cara? Cara, o papel dele, aquele maluco, cheio de mania. Conta aí o filme, fala pra quem não conhece. Cara, pra quem não conhece esse filme, o Jack Nicholson faz um escritor. Só que ele é um escritor, assim, maluco. Ele mora sozinho, ele é cheio de toque, ele precisa lavar a mão sempre com um sabão novo pra trancar a porta. Ele tranca a porta 5 vezes, ele não pisa nas linhas, na rua, ele vai sempre no mesmo restaurante e senta sempre na mesma mesa. Ele é cheio de mania, cara. E aí ele um vizinho dele muda, que é um artista, acho que um pintor, gay, e aí ele é assaltado, esse gay é assaltado, e o namorado desse pintor, que também é um empresário dele, eu não lembro porquê, mas ele acaba culpando o Jack Nicholson, né, o personagem dele, pelo que aconteceu, e aí como castigo ele dá o cachorrinho desse pintor pra ele cuidar, e ele, cara, cheio de mania com o cachorro em casa, cara. E aí envolve também a personagem da Helen Hunt, que é a garçonete desse restaurante que ele sempre vai e tal. E, cara, pô, esse filme é muito foda, cara. Inferno bem lembrado. Esse filme é fantástico. Ele vai no mesmo restaurante há 30 anos, e ele se apessoa a garçonete, ele só admite ser servido por essa garçonete. Na mesma mesa, na mesma mesa. Na mesma mesa, na mesma horário. No dia que ela não vai trabalhar, que o filho dela fica doente, ele fica alucinado. Porque a mulher não tá lá pra servir ele. Ele vai na casa dela, né, cara? Ele vai na casa dela, pra dar uns porros nela. Por que você não foi trabalhar pra me servir? Cara. Bom, fala de um filme do Jack Nicholson. Repete a pergunta, que não. Fala de um filme do Jack Nicholson, desgraçado. Eu falei pra você ficar quietinho, mas não era pra tanto. Ah, cara, você provavelmente já deve ter falado do Iluminado já, né? Não falou. A gente acabou de começar a falar. Fale do Iluminado. Cara, o Iluminado é um filme que até hoje eu tenho problema em ver, cara. Que todo mundo sabe que eu tenho um problema em filme de terror, né, cara? E o Iluminado é meio louco, que tipo, tá, o cara vai lá pra aquela casa com a família dele. Primeiro que a família dele já dá medo, já, aquela mulher dele, cara. Aquela atriz é horrorosa, né, cara? Cara, dá medo. só de ver que a mulher já dá medo, cara. E o... Já começa por aí, cara. A família dele é escrota pra cacete. O cara, ele mesmo, Jack Nicholson, né, nesse filme, ele tá muito escroto, assim, mais do que o normal. E aí começa a acontecer aquelas coisas naquela casa e... Acontece, mas não acontece. É aquele terror meio suspense, meio psicológico. Cara, esse filme é muito foda, cara. E o clássico Here's Dada, né, cara? é outra daquelas frases que, assim, tipo, fica pra eternidade, assim, e todos os filmes copiam, né, cara? Então, Iluminado é muito bom, cara. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi. Coringa do Jack Nicholson versus Coringa do Heath Ledger. Quem ganha na porradaria? Ah, na porradaria eu acho que o Heath Ledger ganha, cara. Porque, até porque o Jack Nicholson tá um gordinho, né, cara? É verdade, né, velho? Mas se for pra comparar, cara, Coringa mais fiel aos quadrinhos, eu diria que o do Jack Nicholson é muito mais fiel aos quadrinhos que o do Heath Ledger, cara. Eu acho que são momentos diferentes. Ambos são fiéis. Cara, é uma coisa que a gente já discutiu aqui, cara. Principalmente, acho que foi com o Sor que eu falei, cara. Uhum. O Coringa do Heath Ledger é muito inteligente, cara, pra ser o Coringa, sabe? É tipo, e o cara é gênio, assim. Mas o Coringa é... Não, cara, o Coringa... Não, peraí. Deixa eu te interromper, desculpa. Essa discussão vai longe. Deixa pra outro podcast. Deixa pro podcast Coringa do Ledger versus o Coringa do... Exato. A gente coloca essa enquete no... Ouvintes, se vocês quiserem que a gente faça esse podcast, dizem. Se não quiser, sim. É verdade, todos os nossos quatro ouvintes. Inferno, você, fala de um ator fodão aí ou de um ator merdão, não sei. Ah, não pode ser atriz não, seu machista? Ator, no sentido de ser humano. Não é que o Léo fala. Não tem atriz boa, mulher. Não tem boa atriz, só tem atriz boa. Cara, eu vou falar de uma atriz, uma atriz da, porra, muito da antiga, pra quem gosta de cinema, cara, é Bette Davis, atriz da década de 50, 40, mas que tem excelentes filmes, fez A Malvada, um puta filme, ela fez um filme também, que ela era uma atriz decadente, que tinha uma irmã, a irmã era cadeirante, e ela era super frustrada, alcoólatra e tal, e ela fez os dois papéis, né, da cadeirante e da irmã malvada. E ela, porra, fazia altas crueldades com a irmã, jogou a irmã da escada e tal. E é uma puta atriz, muito boa. Outro também que pode lembrar agora, mais recente, eu gosto. Cara, porra, esqueci o nome dela, Sigourney Weaver, uma atriz que eu gosto muito também. Sigourney Weaver manda bem, cara, porra. Manda bem mesmo. Não, é que os papéis dela não ajudam tanto, mas ela funda fez, não. Ah, aquele filme que ela fez no Motel dos Macacos, Motel dos Gorilas, né? Filmaço. Ela interpretou o papel de uma bióloga, uma botânica, uma história real, que se embrenhou na selva da África e tal, pra estudar e ajudar a preservação de uma espécie de gorilas ameaçada de extinção, né? E a entrega dela no papel foi muito bom. Eu acho ela muito subaproveitada, né, cara? Você vê o papel dela em Avatar. Um filme merda, ela não rendeu. Umas comédias românticas também que ela faz, às vezes. É aquilo, né? Mas ainda assim, uma das melhores interpretações da Valtera é ela. Ah, claro. Ela tá... Terra de Cego, né, cara? Como assim, filme merda? Foi uma das maiores revoluções da tecnologia dos últimos 10 anos. Você é só um menino, Mo. Você é só um menino. Senta ali. Tá, ele não entendeu que eu tô brincando. Você não assistiu Dança com Lobos no cinema, nem Boca Rontas. Então, só. É. Cara, Dança com Lobos não é válido. Foda, cara. Cara, você não assistiu o Rei Leão no cinema? O Paul falou que alguém é foda. Já podemos pular. Inferno, você quer acrescentar? Tu falou do filme Dança com Lobos, eu falei que o filme é foda, só isso. Assim, Inferno, você vai acrescentar algo mais? Eu acho que é isso, ela é super aproveitada. Acho que Hollywood não, poucas vezes conseguiu aproveitar o talento dela. E Alien é o que é boa parte por causa dela. Né? Caça-Fantasmas também, a presença dela, porra, no primeiro filme foi fantástica. Caça-Fantasmas é o melhor filme dela, velho, pra mim. E o maior defeito dela é que ela não tem bunda. Tadinha. Ela... Nem muito peito, ela é meio tauba. Totalmente tauba. Mas ela mais novinha era bonita, cara. Porra, dá pra ir fácil. Era bonitinha, tá? É que ela ficou conhecida pela série Alien. E ela é mulher macho na série Alien, né? Uhum. Então não tem por onde. Vamos lá, próximo. Moi. Faz um favor e cite-nos um ator ou atriz que você gosta e ou despreza. E que você talvez faria um post sobre ele. E que você poderia fazer um post a respeito. No blog. Eu não ia ficar com crédito. Eu não ia falar dele, cara, porque ele sumiu. Mas vocês falaram dos Caça-Fantasmas, cara. E pelo menos nesse filme, eu só lembro desse filme e só lembro de dois filmes com ele, cara. Depois ele sumiu, que era o Rick Moranis, cara. Vocês sabem alguma coisa desse cara, velho? Ele se aposentou e foi morar no Canadá. Cara, ele nos Ghostbusters, eu achei sensacional, assim, cara. É um cara carismático, assim, né? E no Querida Encolher as Crianças também, aquele filme que o Inferno sempre fala que é... Como é que é, Inferno? É um filme família, mas aventura? Como é que é? Eu falo? É, tu falou, cara, quando eles estavam... Tá usando drogas, mou. É um chapado. Não, cara, não tô. Cara, eu gosto do Rick Moranis no... Eu tô falinha antes de vir gravar, coisa horrorosa. Eu gosto do Rick Moranis no Spaceball, cara. Ah, é muito bom, Darth Vader. Cara, mas eu tenho a impressão que o Rick Moranis, ele não é o ator, ele é o personagem, assim. Ele é daquele jeito, né? É, cara, pode ser que é verdade, cara. Ele realmente é daquele jeito. Então eu tenho a impressão de que ele é um cara meio limitado nesse ponto, assim, entendeu? É legal, pro que ele se propõe a fazer, funciona muito bem, mas de repente é até por isso que a gente não vê muita coisa dele. O Barney, cara, dele era muito engraçado, cara. Pelo menos eu achei. É verdade, cara. Ele fez o Barney, velho. Caralho. Eu não ia falar do Rick Moranis, mas, cara, é que vocês falaram do Caso Fantasma e eu lembrei, pô, eu gostava do Rick Moranis. Pena que ele se aposentou. Ia ser engraçado ver algum outro filme com ele, cara. Mas só uma ponta também, de repente, que nem ele sempre fez, né? Então, ele não. Eu não acho que ele funcionaria como protagonista, não, cara. Ele cai muito bem daquele jeito mesmo, sendo um alívio cômico. O que eu não acho ruim, não, cara. O cara, ele pode ser muito bom em alguma coisa, assim. Ele pode não ser um puto ator, mas pra aquele tipo de papel, ele cai muito bem. Então tá ótimo. Então abraça isso. Cara, eu sempre fiz um paralelo do Rick Moranis com o Martin Short. Vocês sabem quem é ele, cara? Faço ideia. É, a única coisa que eu me lembro dele é no filme que teve pra TV do sobre o Merlin, até que o Sam Neill é o Merlin. Até, por sinal, o Sam Neill é um puto do ator. Eu vi algum filme com esse cara, eu botei no Google Imagens aqui. Não lembro qual agora. Cara, o Martin Short é um Rick Moranis que deu certo, assim. Porque o Martin Short, ele acaba... Ele veio da comédia também, da comédia boba, escrachada e cheio de caretas, igual o Rick Moranis. Só que ele também tá bem em filmes sérios, em papéis sérios. E aí eu não sei porquê, eu sempre associei o Rick Moranis com o Martin Short. Assim, eu vejo o Martin Short como... Se o Rick Moranis fosse um pouco mais talentoso. Se tivesse dado certo. Mas pior que é. Ele fez uns dramas, assim, que agora também não vou recordar o nome. Mas ele em papéis dramáticos, assim. Aliás, eu acho que atores comediantes, sim, em papéis dramáticos se dão muito bem. E o Martin Short, eu sempre fiz essa. Não sei porquê, na minha cabeça doentia, eu sempre fiz essa associação de um com o outro. Eles são parecidos, né? São baixinhos. É, com cara de idiota. É. Cara, o Rick Moranis tem muito cara de idiota, cara. Ele tem aqueles beiços caídos, né? Aquela boca com aquele beiço meio caído. Ai, cara. Vamos lá. Cara, tem um cara que eu gosto muito. A maioria das pessoas subestima ele pra caralho, mas eu acho que ele é um puta ator. Ele teve chances pra mostrar que é um puta ator e mostrou, mas elas não foram muitas. Que é o Jim Carrey, cara. Não, ele é um excelente ator. Fantástico. É o meu ator de comédia preferido, cara. Não só de comédia, de drama também. O Jim Carrey fazendo puta ator, ele é fantástico, cara. Ele é um puta ator dramático, cara. Porra, a carreira do Jim Carrey começou, ainda era meio moleque, né? Então eu lembro dele, assim, no começo dele, ele como Ace Ventura. Uma das primeiras pontas que ele fez foi no. Em um dos. Não, não foi no Dirty Harry, acho que foi na... Qual que era aquele com... Ele é um roqueiro. Com o Charles Bronson, cara, isso? Ele era um roqueiro drogado, cara. Foi uma das primeiras pontas do Jim Carrey no cinema, cara. Esse mesmo. Só que assim, eu lembro do começo da carreira dele... ele com máscara, ele como máscara é sensacional, cara. Foi esse Ventura. Fazendo essas comédias. Eu mesmo, Irene, também, filmaço. Mas assim, fazendo. São filmes legais, mas aquele humor careteiro. Especialmente esse Ventura. Até que um dia eu assisti o Show de Truman. Nossa, caralho, velho. Que filmaço, cara. Eu lembro que eu quase chorei vendo essa merda aí, cara. Cara, o final daquele filme, cara, de dar um aperto no coração. É. E dá muita pena do cara. É incrível, porque é uma porcaria de um personagem filme, cara. E tu fica com pena do cara. Assim. Eu vi recentemente, passou, minha esposa não conhecia. Eu falei, ó, para, assiste, porque esse filme vale a pena. Tem que contar que o Show de Truman também tem outro que eu acho incrível, que é o Ed Harris, cara. Então, esse filme é muito, muito caralho, foda. Caralho, vocês estão falando do Show de Truman. Eu sempre confundo, não é o Show de Truman que eu tava pensando que eu quase chorei, porra. O Mundo de Andy, você tava pensando no Mundo de Andy, né? Isso. É outro filmaço também. Também é outro filmaço. Cara, eu tava pensando no Mundo de Andy, eu sempre confundo esses dois filmes. Qual que é o Mundo de Andy? É com o Jim Carrey também? Isso, sim. Ele faz um papel daquele de um comediante, agora eu não lembro o nome do cara. Andy Kaufman. Andrew Kaufman. Aham. O Andy Kaufman, ele era um comediante, né? Que só que ele era extremamente inteligente e ele fazia humor que pros outros não precisava ter graça, desde que ele achasse graça, né? Então ele entrou numa com pleno movimento feminista aparecendo, década de 70, tal, as mulheres que mandam sutiã na praça. Ele entrou numa de dizer que o lugar de mulher é na cozinha, que mulher não serve pra nada, não serve pra procriar e fazer comida. Aí ele patrocinava umas lutas de luta livre, é telequete, né? Luta livre. Ele desafiou uma mulher pra lutar com ele no ringue. Aí na hora H, um lutador profissional chegou: não, você não vai entrar não, quem vai entrar sou eu. Aí o lutador entrou e deu porrada nele, quebrou ele todinho. Só que ele fez aquilo pelo show. Só que ele apoiou de verdade. Ele era muito doido, então era um personagem difícil, cara. E Jim Carrey fez com o maior. Não, cara, ele realmente, tipo, encarnou o personagem, cara, assim. Uhum. O pessoal fala que. Aí vai de coisa de bastidor, de fã, não sei, né? Mas dizem que nos bastidores do filme, coisa assim, entre as gravações, coisa assim, ele, meu, tipo, queria ser chamado de Andy, saca? Tipo, ele realmente, tipo, encarnou o personagem. Aí não sei se é verdade, mas. Alguns dizem isso, coisa de extra, de DVD, coisa assim, cara. Então ele. Dá pra ver que ele, tipo, se entregou realmente pro personagem, assim. O Jim Carrey eu acho meio triste, porque quando as pessoas pensam no Jim Carrey, eles pensam em Ace Ventura, aquele Cable Guy, né? O Pentelho. O Pentelho. Cara. Esse tipo de filme, cara, e caralho. Alguém assistiu O Brilho Eterno no Momento Sem Lembranças? Eu. Aham, sim. Filmaço. Eu nunca assisti esse filme. Filmaço mesmo, cara. É, não é um filme que eu falo. Olha do filme. Pros nossos leitores, cara, assim, que não são muito espertos, explique facilmente. Basicamente é um cara que tem muitas frustrações na vida e ele descobre uma. É como se fosse uma máquina, né? Que apaga as memórias ruins da tua vivência, da tua experiência, então, né? Uma empresa, que presta esse serviço. Então, se você tem coisas ruins, né, que você viveu, que você não quer te traumatizar, eles apagam isso da tua experiência de vida, né? E é basicamente isso. Aí ele encontra a menina na praia, né? Em Sorge. Se eu não me engano, acho que a noiva ou a esposa dele deixou ele. Uhum. E isso deixou o cara assim, frustrado, acabado, deprimido e tal. E aí ele vai nessa empresa e ele contrata esse serviço de apagar essa lembrança. Só que eu acho que é isso, cara. Só que no momento que isso acontece, ele meio que se arrepende. Então, se eu não me engano, não dá muito certo. Porque aí ele começa a ver a menina, ele encontra com ela na rua, mas. Na praia, no metrô. E ele não sabe que ela, assim, ele fica com aquela coisa, será que é ela? Ele fica com a memória dele fica nebulosa, né? Ô Swag, na verdade o que acontece é o seguinte, ele meio que se arrepende e aí o filme acontece dentro da cabeça dele, ele tentando proteger as lembranças? Cara, é um negócio meio estranho, porque eu não lembro muito bem do filme, assim, os detalhes. Mas aí ele não. Chega um momento que você não sabe que aquilo que ele tá vivendo. É a lembrança dele meio confusa, porque ela foi apagada, só que não foi o serviço não foi bem feito, ou se realmente é a realidade, cara. Eu preciso ver se vocês vão se lembrar, mas eu recomendo pro pessoal, não é um filme assim que... Muito fácil, não. Não é um filme fácil de... Ih, fudeu. 90% dos nossos ouvintes já não vão assistir mais. Não dá pro Natal de aniversário, uma versão Blu-ray. Mas eu recomendo, cara. O Jim Carrey vale assistir, né? Ele é um ator fantástico. Muito bom. Vamos fazer uma rodada falando mal, galera? E Debbie Lloyd também, cara. A gente esqueceu de falar só pra complementar. O filme da história da vida do Moe. E tem aquele filme que ele faz um psicopata também, muito bom. Que tem a ver com o número... Número 23. 23. Mas as desculpas também que eles arrumam pra dar 23 nesse filme é meio forçado, né? Meio forçado, cara. Eu também acho. Ah, foi um bonzinho. Mas, cara, Jim Carrey, se a gente for ficar falando, dá um podcast inteiro, cara. Então... Vamos seguir, vai. Caralho, todo mundo falou bem nessa rodada. Vamos falar mal, cara. Vamos fazer uma rodada só descendo o cacete, velho. Boiola. Ui. Boiola. Boiola. É, vocês tá, Léo, quer que desse o cacete nele, ó. Enche os fiados. Tem que chegar até a placa. Fala de um ator que pra você é um Liefeld do cinema. Cara, não chega tanto assim, que você vai falar que ele é um Liefeld. Não existe, né, meu? É, isso aí é o xingamento máximo. Pior que isso, é chamar de curto, né? Tudo bem. Cara, eu tenho um sério problema com a trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha, justamente por causa do Tobey Maguire. Eu não gosto muito, cara. Eu acho ele um cara... Particularmente eu acho ele inexpressivo. Outros filmes que eu já assisti com ele, tem até um que é muito bacana que chama Entre Irmãos, que é com ele o Jake Gyllenhaal. Ele é um cara muito, muito sensual, muito com aquela expressãozinha. Tipo, oi, mon. Discordo totalmente da opinião do Sorg. Lógico, né? Óbvio, né? Mas se você não tivesse. Se ele não fosse o Homem-Aranha, você concordaria comigo. Ou provavelmente. Cara, eu não assisti filmes dele o bastante pra classificar se ele é um bom ou mau ator, mas eu acho que ele funcionou muito bem com o Homem-Aranha, cara. Cara, eu vou dizer, cara, essa cara, tudo que o Sorg falou de mal dele, essa cara de bosta que ele tem, essa expressão de. essa expressão de merda, sabe? Esse é justamente o que faz ele, cara, funcionar com o Peter Parker. Faz, né? Ele ser o Peter Parker, cara. O Peter Parker é um bosta, entendeu, cara? E o Tobey Maguire fechou, cara, entendeu? Tu olha aquela cara dele, Didi. Tem uma hora que ele dá uma risada. No primeiro filme, cara, ele dá uma risada pra Mary Jane quando ele pega as coisas da. A comida dela no refeitório, que ele dá uma risada olhando pra ela assim, cara, que babaca. Tipo, é o Peter Parker, cara, sabe? É, cara, mas isso é o tipo de coisa assim que me incomoda. Assim, que eu não. Se o ator não me. Me desce assim, eu não. Vai, fica meio. Pobre Tobey Maguire, nesse momento inferno, que ao invés de prestar atenção no podcast e ficar infinitando na sua. A gente tá mandando um monte de site com meme do Tobey Maguire. Vai, Maguire. Esse segundo dele com a cara chorando. Fantástico, né? Amazing Fantasy. Esse primeiro aqui que tá o pôster do filme novo, ele chorando. I'm amazing too. É foda. Você lembra aquele só que tu postou uma vez dos feijões, tio Ben, cara? O Uncle Ben's. Sabe qual que é o meu feijão favorito? Aí o Peter Parker, qual? Ele, Uncle Ben's. Aí fechava com essa cara dele chorando. O pessoal sabe que tem uma que é muito foda, que é com aquelas imagens do Jameson também, que ele pegou. Peter, você quer? Tô aqui com o formulário pra você fazer parte dos Vingadores. Ele, ah, puta, que legal! Você só precisa trazer assinado pelos seus pais. Ele fecha com essa cara. Mas vamos lá, alguém assistiu o filme do cavalo, o Seabiscuit? Ele é um bosta lá também? É, não quis assistir, não. Nem sei. Então foda-se o Tobey Maguire. Ninguém mais sabe o que é o Tobey Maguire. Agora o importante é o Homem-Aranha da nova geração. Com roupa de que eu ainda de não vi. Nem eu. Não pretendo ver tão cedo. Não pretendo ver, cara. Quando eu tiver um dia de bobeira e estiver passando na TV, talvez eu assista. Mas deixemos eles de lado. Inferno, por favor, um ator ou atriz, já que você fez questão de ressaltar da outra vez, pode ser atriz, um ator ou atriz de merda. Cara, tem um cara que é muito insensado e tal, que as pessoas falam, gostam muito, mas eu sempre achei ele um poste. O Steve Martin. Eu não vejo menor graça no Steve Martin. Ele faz comédia... Eu não vejo graça no Martin. Ele faz comédia, eu não consigo rir. Não lembro quem é esse aí, deixa eu ver no Google aqui. Cara, o Steve Martin também é um... O único que eu acho engraçado. Ah, cara, é verdade. Cala a boca, irmão, tô falando. Desculpa. O engraçado dele é aquele Los Três Amigos, que é com o Chevy Chase e o outro cara que eu esqueci, cara, que é um medalhão da comédia também. Mas o resto eu também acho ele sensato pra caralho. Quem é o John Goodman, aquele gordo? Ai, cara, eu não lembro. Peraí que eu vou olhar agora, que eu aguentei. Google é seu amigo, vamos lá. Enquanto ele googla, cara, teve uma cena até hoje que eu achei graça dele, que nem é grandes coisas, é que naquele Roxanne, que ele é um cara narigudão, uhum. O cara faz ele, eu não sei o que ele tá, um cara faz uma piada e ele começa a canear, porra, você, isso é o melhor que você pode fazer? Daí ele começa a mandar uma piada atrás da outra de narigudos, assim. Eu suspeito que aquela cena foi um improviso. Teve um filme... Desculpa aí, cara. A única vez que eu ri por causa desse cara foi dessa vez. E ainda assim, não gargalhei não, cara. Olha, os três amigos, o Steve Martin, o Chevin Chase e o Martin Short aí, que eu Martin tinha comentado antes. Esse filme é muito engraçado, cara. Mas é o único dele que é bom, assim, porque o resto eu também acho ele muito chatinho. Tem um filme dele legalzinho, que é assim, ele é um viúvo que tem 6 filhos, e ele se apaixona por uma viúva que também tem 6 filhos. Aí eles resolvem ficar juntos e tem a casa com 12 crianças. É legal não por ele, mas pelas crianças, que são situações hilárias, assim. Que viram assim, o time do papai e o time da mamãe, um guerreando contra o outro, entendeu? Então as crianças ficam se digladiando o filme inteiro. É, pelas crianças tem situações legais, né? De um jogar tinta no outro e tal. Agora, por ele, cara, ele é muito, assim. Ele tem cara de ator shakespeariano, sabe? Ator de teatro. Você olha pra ele e fica, o que esse cara tá fazendo aí? Ele não tem cara de ator de comédia, sei lá, ele não tem cara de ator de filme, ele tem cara de ator teatral. Tanto que, assim, na vida pessoal, ele é um cara super erudito, né? As pessoas falam que ele conhece toda a obra de Shakespeare, ele, pô, é um cara muito culto, adora música clássica. Eu acredito sim que ele seja um cara muito, muito erudito. Agora, pra fazer uma coisa mais popular e engraçada, não rola. Ele é um escritor muito bom, cara. Ele é um roteirista, assim, de... bem conceituado, e inclusive eu acabei de lembrar que agora que eu até assisti umas 3 músicas dele, ele tem uma banda de banjo que até é bacaninha, cara. Até pra quem gosta de essa música meio country americana, eu acho bem bacana, cara. Ele veio do Saturday Night Live, não veio? Veio. Então, assim, deve ser bom no roteiro, agora atuando ele é fraco. Ou talvez ele seja bom de improviso, não sei. A questão é que eu não vejo ele fazendo uma comédia mais sofisticada bem. Ele não é engraçado. Ele faz uma comédia mais popular, também não é engraçado. E eu não entendo por que diabos todo mundo fica lambendo as feridas dele. Mas foda-se o Steve Martin, ele que se dane, erudito ou não. E agora eu quero que o Moy fale de um ator ou atriz de merda. O Moy é muito bom, né? Cara, um atriz merda, cara. Mas tem um cara que... Só tem um filme que eu gosto dele, cara. Que a galera meio que... Um monte de gente baba ovo pra esse cara. E eu, sinceramente, não sei porquê, assim. Que é o Ashton Kutcher, cara. Sabe? Merda, cara. Cara, o único filme que eu gosto dele é o Efeito Borboleta, aquele, cara. O primeiro, que é... Acho que é só o primeiro que é com ele. Não sei se o outro também. Tem um monte depois. Enfim, cara. Ashton Kutcher é um bosta, cara. Acho que ele pra mim, esse cara tá do mesmo nível, assim, do Ryan Reynolds, assim, sabe, cara? Bom na balada. É farinha do mesmo pacote, assim, cara. É bom na balada, é uma loucura. Ah, tá louco. O Ashton Kutcher, eu gostava dele no show. Seventh Show. Isso, Seventh Show, que ele era o Kelso, era. Aquilo lá era engraçado, cara. Aí eu acho que ele funciona, sabe, cara? Umas comédias retardadas, assim. É que cara. Eu acho que ele é o Kelso, sabe? Eu acho que a pessoa. Eu vejo ele como sendo aquele cara. Então, lá ele funciona. Agora, em Efeito Borboleta também eu acho bacana, mas eu concordo, eu tô com o Mo também. Eu acho ele nada demais. Não sei porquê todo esse hype em cima do cara, não. O principal hype em cima dele é porque ele se casou com a ex do Bruce Willis, né? Qual o nome dela? Esqueci o nome dela. A Demi Moore. É. Não, mas eles já se separaram, já, não se separaram? Já. Cara, o cara enjoou de comer a Demi Moore, cara. É, bicho, ele foi... Parabéns. Ele é legal, Jaca, já achei ele legal agora. Ele foi flagrado em Las Vegas numa banheira de hidromassagem com 2 putas. Sério isso? É, por isso que separou da mulher, mas eu queria voltar, ele não quis, enfim, isso é fofoca. Sem outro blog, né? Chamar o puto pra falar essas coisas. Aqui não é o 15 minutos. Vai lá, Léo, e aí, o ator que tu acha bem... Orlando Bloom! Puta merda, ficou pesado. Por que esse cara faz cinema? Cara, aí você desceu o nível demais, hein? Cara, pensei em falar dele, mas eu pensei... Não, cara, eles vão me sacanear falar desse cara, velho. Cara, é figurinha carimbada, assim, né? É chamar de corpo, cara, pô. Cara, ele não é só ruim, ele é muito ruim. Porra, aí é foda. Caralho! Caralho, esse viado fez o Legolas ainda e vai fazer de novo agora no Hobbit, cara. O Legolas, tudo bem que o Legolas é uma bicha nos livros também, mas porra, não precisava, né, cara? E nesse momento o King está se retorcendo no túmulo. Ele não morreu ainda, né? Vou acabar ligando o módulo de voz dele pra te dar uma boa resposta. Cara, deixa só. Vai, pode falar. Tem um filme que ele tá muito bem, que é o Falcão Negro em Perigo, que ele tem assim 5 minutos de cena. Na hora que eles vão descer lá no. Eu não lembro que país, ele já cai do helicóptero e morre. O helicóptero para assim, acho que a 5 metros, né? Aí os fuzileiros jogam as cordas e descem pro rapel. Aí eu não sei, que aí o helicóptero, o helicóptero ele vai desviar de um tiro de bazuca e aí ele joga pro lado. Só que na hora que ele joga pro lado, é a hora que o personagem dele ia descer. E aí não deu tempo dele colocar o grampo, cara. Aí ele cai e morre. É o que vai acontecer com o capitão do Chris Evans agora, mano. No filme dele. Vai morrer com 15 minutos de filme. Sabe um cara que eu sempre achei um merdão, mas que foi um filme que me surpreendeu? Foi o James Franco. Eu sempre achei ele um merdão arrogante, sabe? Aquele cara que se acha, o Tá se achando. Aí um dia ele fez um filme chamado 127 Horas. Ótima tiradinha, hein? É. Gostou, né? Vamos passar a comprar drogas pro Mo, pra ele, todo dia que tiver gravação? É, uma boa, hein? É, fazer. A gente deixa o Mo na balada no Facebook durante uma meia hora e depois ele vem. É, fazer o vale-balinha pro Mo. A vida é mais engraçado. E ele fez o 127 Horas, que é um puta filme, que ele tá com uma puta representação. Muito ele literalmente filme. Carrega o filme sozinho. É, então não vou dizer que ele carrega no braço, né? Ele é tão bom que só precisa de um braço pra carregar o filme, né, cara? Um braço e uma faquinha. Olha aí, cara, ninguém esperava essa, hein? O Planeta dos Macacos também, cara, ele tá muito bem, cara. Também. É, foi um bom filme também. Tem aquele filme de maconheiro, Pineapple Express, cara, que é uma comédia de retardada, mas ele tá muito engraçado também, cara. Então ele mostrou um ator versátil, assim, né, cara? Comédias de retardado, né, cara? Isso, assiste isso, né, cara? Cara, comédia retardada é o que há, cara. Pega essa maconha. Vocês deviam ver, cara. Pineapple Express é muito bom. Ficou segurando as pontas aqui no Brasil. Procurem aí por segurando as pontas. Ah, mas o Léo tava falando do Orlando Bloom, Léo. Você não. Aí eu fui grosseiramente interrompido pelo inferno. O Orlando Bloom é tão merda, cara, que a gente começa a falar de outro. O pior foi isso. Eu tava falando e o inferno cagou. Assim, sabe o outro cara que eu gosto? É assim, eu não vou chegar pra você e falar, cara, para, cala a boca. Então, assim, eu ignorei o que você falou e fui emendei com o teu sonho. Cara, eu vou descer mais um nível ainda, hein? É pra falar de. A gente tá falando dos caras bons que a gente gosta. Então tem que falar dos caras ruins, bicho. Tem que falar de nego péssimo, porra. Let's go, girls. Mas vamos lá. Já que o inferno atravessou todo mundo, já foi a vez dele. Sorg, fala de um... A seu critério. Um que você gosta, um que você odeia. Vai, manda ver. Tá. Eu escolhi um cara aqui que eu acho que, apesar, ele tem uma cena que eu acho que é uma das piores do cinema, assim, nossa, é muita vergonha alheia, mas eu, mesmo assim, eu acho ele um ator muito bom, que é o Sam Rockwell. Ele tem aquela ceninha da dancinha no Homem de Ferro 3, no Homem de Ferro 2. Cara, aquilo é constrangedor. Aquilo me dá muita vergonha, cara. Eu acho que eu fui o único que achei engraçado aquilo, cara, sem ficar com vergonha. Ô, Sorg, mas assim, só colocando, eu acho que aquela cena, ela tem intenção de causar vergonha. Sim, tem a... É um personagem, né, cara? Tanto que ele até fala, muito melhor que as cheerleaders, né, tipo... É. O cara realmente se acha que tá abalando, assim, né, cara? Tipo assim, é o tipo de situação que o Tony Stark... manda o tipo de ambiente, situação que o Tony Stark ia arrebentar, uhum. E ele tenta ser o Tony Stark e falha miseravelmente. Então, essa causa vergonha. Eu concordo. Mas, cara, eu acho ele muito bom, cara. Eu gosto demais do filme Moon, que aqui virou Lunar. Ele também carrega o filme sozinho, né? Ele e um clone do filme. Que é ele mesmo? É, que é ele mesmo. É um filme curtinho, de baixo orçamento, mas foi, assim, uma surpresa muito boa. É filmaço. Nossa, muito bom mesmo, cara. Esse fim de semana eu tava assistindo de novo novo, até com o único filme que fez diferença na vida do Michael Clarke Duncan, tava vendo A Espera de Milagre. Olha que filho da puta, veja você. Ele mentiu? Fala um outro filme relevante da carreira dele, cara. Demolidor, Dick Tracy. Não, tudo bem, sejamos justos. Ele foi a única coisa boa do filme do Demolidor. Ele e o Hidrante, né? Ele teve aquele personagem com o olho amarelo do Sin City também. Mamute. Tô confundindo o Dick Tracy com o Sin City. Sin City foi legal. Continue, Sorg. Ele tá no Espera de Milagre, ele tá num filminho com o Nicolas Cage, que é até bacana, que é os Vigaristas. O Nicolas Cage é um golpista e ele tem esse amigo que é o Sam Rockwell também, que eu acho que o Sam Rockwell manda muito bem. E ele tá nas Panteras, que é um filminho bem bunda, mas também ele destaca, né, cara? Um cara, quando eu acredito que o ator é bom, assim, eu acho que ele, apesar do filme, do diretor, do que ele contracena, eu acho que ele destaca. E eu recomendo, cara, pro pessoal procurar aí o Sam Rockwell. Muito bom. Faça a fineza de falar de mais um ator ou atriz, por favor. Cara, um ator que eu sou putinha pra cacete, tipo, qualquer filme que tinha, eu procuro baixar, comprar. Muito pelo fato também de eu gostar pra cacete do gênero do Kung Fu, cara. Bruce Lee, cara. Ah, Bruce Lee mesmo? Pô, porra, nunca. Cara, dá pra considerar, cara. Pode não ser um ator. Não, peraí. Não. Vamos partir do seguinte princípio. O cara fez filme ator. Cara, entrou no filme. Cara, se o Chris Evans é considerado ator, o Bruce Lee é considerado também, cara. Se o Orlando Bloom é considerado ator, o Bruce Lee também pode ser, cara. Perfeita argumentação. Prossiga, por favor. Apesar, cara, tudo bem, é sempre o mesmo personagem, todos os filmes dele. É o mesmo cara lá, uma vingança, alguém da família dele, ele tem que descer o cacete de todo mundo, mas, cara, o Bruce Lee é foda, cara. Não sei, acho que se alguém aí também é putinho do Bruce Lee, não. Eu gosto do Bruce Lee por causa das brigas, mas assim, falar que eu assisto por causa do cara, assim, eu vou estar mentindo, cara. Se fosse outro chinês porradeiro, cara, pra mim ia ser diferente. Cara, o Bruce Lee tinha uma coisa muito foda, que era aquele olhar dele de vou chutar sua bunda. O mesmo olhar que o Clint copiou, né, cara? Exato, aquele olhar meio de lado, né? Tipo, o cara tá do teu lado, aí você fala uma merda e ele só te dá uma sacada meio de lado. Assim. Ele olha com ódio, né? Exato. Tu sabe assim, né? Ih, cara, fudeu, cara. Quer acrescentar alguma coisa do Bruce Lee, Mon? Oi. A Operação Dragão. Assistam a Operação Dragão. Dragão. E ele é um personagem muito mais legal do que o Besouro Verde. E outra. Bateu no Chuck Norris, tá, seus viados? Arrancou, depilou Chuck Norris. Uma surra de corda no Chuck Norris. Então chupem cuequinhas de Chuck Norris. Ele ia falar alguma coisa. Não saiu nada, ele chupa cuequinhas de Chuck Norris. Muito bom. Agora vamos passar a vez. O Dada chegou. O Jota chegou. Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. Mano, qual o tema, mano? Mano, vocês estão gravando, mano? Estão gravando, eu, mano. O site de UOL aqui, né? Dada, sem pensar muito. Sente uma coisa que você... Essa é fácil, né, cara? Os senhores são os brincalhões. Se fosse um anime, ia ser aquele momento que tá todo mundo com as pernas pro ar, assim, né? Joker, você quer fazer alguma réplica pra esse comentário? Essa reação coletiva? Já tomaram no cu hoje, vocês tudo? Ah, muito bem, é um educado. Agora tá andando muito com o inferno esse guri, cara. Ô, Joker, que réplica de merda, hein, cara? Você tava melhor preparado no último podcast. Vão a merda, vocês todos. Tudo bem, enquanto nós vamos a merda, por favor, fale um ator ou atriz que você gosta ou que você odeia. E discorra sobre o mesmo. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vim despreparado. não brinca. Vai, cara, na lata. O primeiro que vem na tua cabeça. Rápido, produção. Um ator que tu gosta, cara. Um ator que tu gosta. Puta, esse cara, eu vou ver o filme. Cara, um cara que eu vou assistir. Qualquer filme passar dele, eu vou assistir. Eu boto o Sandler, cara. É bem nadar. É, eu sabia que vocês iam falar. É, que bosta. É, não, cara, mas depende agora. Ó, vou dizer. Não, não é a minha vez de falar? Não é a minha vez de falar? É, para tudo. Mol, cala a boca. Tentar te defender e tu vem me mandar cala a boca, ô bicha. Ah, depois de ter me xingado pra cá, você quer tentar defender. Deixa ele se defender. Começou a DR dos dois, ó. Não, peraí, para. Cala a boca, todo mundo. Cala a boca. Deixa o Dadá discorrer. Eu, Mol, vou defender. E daí eu sou o inferno, como falar que estão falando merda. Vai. Não vou defender porra nenhuma esse viado aí. Se vira sozinho. Não, deixa eu só falar uma coisa. Ô, Mol. Agora não responder já. Ô, Dadá. Fala da porra do cara logo, Dadá. Deixa eu citar o Dadá uma coisa aqui. Deixa eu citar o Dadá. Dadá, é o seguinte. O Mo, antes de gravar, ele tomou balinha. O Mo tá doidão. Então a primeira fase dele foi de euforia. Só que agora ele tá entrando na segunda fase da noia, que é a da agressividade. Aceitação, né? É. Então fica esperto que ele já começou a ficar agressivo. Daqui a pouco vai estar jogando cadeira pra janela. Vai lá, Joker. Continue falando do seu ator, por favor. O cara do Dadá como aquele Forever Alone, cara. Vai, deixa o Dadá falar, pelo amor de Deus. O Sorg comeu palhacitos hoje, tá engraçadão ele, né? Calem a boca! Ah, você tá pensando agora. O Léo tá tendo um ataque cardíaco. Tá na sala. Ele tá com a mão no coração, olhando pro chão, assim. Por quê, né? Por que eu não fui pro Luminerds, né? Por que eu não fui pro Luminerds? Eu tô tentando falar, ninguém deixa. Vai, cala a boca todo mundo. É a vez do Joker falar, vai. O Adam Sandler. O cara, eu tenho um filme que eu acho muito foda dele, assim. E fez com que eu assistisse qualquer outro filme dele, assim. Eu sei que ele não é um puta ator, entendeu? Mas é um cara que eu assisto todos os filmes dele, assim. É, ele fez O Paizão. Assistiram? Uhum. Ele adota um menino? Isso mesmo. Assisti. Cara, eu acho merda. É, exatamente. É por isso que é Paizão. E, cara, eu achei esse filme muito foda, assim. É, pra passar no Dia dos Pais é batata, né? O SBT passa, a Globo passa. Todo mundo tem direito, né, do filme. Primeira vez na televisão. A Record passa todos os 5 minutos de filme, né? Porque eles picotam tudo, mas eles passam. E depois desse filme, cara, pô, eu assisti filmes muito bons dele, assim. Uhum. A Herança de Zohan. É, tá, tudo bem. Baixou o nível agora, hein? Esse aí eu não assisti, eu só assisti só o final. Cara, Zohan é muito horrível, cara. Mas, tá, cala a boca, mano. A Herança de Mr. Deeds é muito foda, cara. Eu acho demais esse filme. Tem um outro também que gosto muito, e é o Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Que daí o lance dele é fazer comédia romântica agora, né? E eu acho... Agora uns 10 anos, né? Agora uns 10 anos, é. Mas antes era filme de comédia. Aí ele começou a fazer comédia romântica. Agora ele voltou só pra comédia, né? Como Se Fosse a Primeira Vez é uma das poucas comédias românticas que eu consigo assistir, cara. Mas eu acho ela aceitável. Esse é legalzinho. É legal, cara, não é ruim, não. Não tô sendo que é ruim, mano. Eu queria falar, cara, tipo, com vocês, quando o Dadá falou, o Adam Sandler, todo mundo, meu Deus do céu, né? Tipo, cara, tem fases e fases do Adam Sandler, cara. Ele já não faz um filme decente há uns 10 anos, eu acho, cara. Acho que o último filme aceitável dele foi o Clique, aquele, eu acho. Não é aceitável. Aceitável, eu não disse que é bom, eu disse que é aceitável. Não é aceitável, moço. Aquele... Cara, eu acho total aceitável, assim, esse filme. O último filme aceitável dele foi Tratamento de Choque com o Jack Nicholson, foi o último. Nossa, filmão, hein, cara. Aquele filme é legal. Foi o último, cara. O filme, assim, bonzinho. Então, cara, os filmes do Adam Sandler de várzea, cara, eles eram legais, cara. Eles eram engraçados. Pô, O Maluco no Golfe é sensacional, cara. Como é que é o nome daquele filme, cara, que ele é um ex-jogador de futebol, aí ele vai pra prisão, porque ele... É um remake do filme É um remake. É um terceiro remake. Esse filme é legal, Esse filme é muito legal, cara, com o Chris Rock, né? Não lembro o nome do filme agora. Tem o Chris Rock. Terry Crews. Tem aquele cara do Gigolo Americano na Europa, né? Aquele, esqueci o nome dele. É o Rob Schneider. Rob Schneider. Filmaço. Nádia é horroroso, cara. Porra, que cara é, ruim. Sarg, já vamos chegar no Hobbit Nádia, peraí. Tem mais dois eu caras. Eu sabia que esse é o Coringa, né, Edu? Tem mais dois caras que eu quero falar mais pra frente, que vocês vão falar, nossa, que bosta. Que entre eles é o Rob Schneider, mas eu não vou falar se é bom. O outro é o Ben Stiller, né? É isso mesmo, cara. Eu ia falar se você falar de Adolescente, eu tenho que falar de Ben Stiller, cara. Os seus irmãos siameses. Até na mediocridade. É um clone, né, cara? É, cara. Seus irmãos até na mediocridade. Cara, não, eu não sei o nome dele, mas tem um gordinho. Vocês assistiram o Hit, o Conselheiro Amoroso? Sim. Faz aquele gordinho lá? Ele tem uma série americana muito legal, o Rei do Queens. Bom, não sei, mas ele faz. Tem um filme que ele fez com o Adam Sandler. Ah, não vou lembrar agora o nome do filme. Eu sei que tem o Rob Schneider. Eu sei qual é. Eu os declaro marido e Larry. Que eles Não é esse, mas esse também é muito legal. É um recente, cara. Eu não vou lembrar agora, mas assim, o Adam Sandler é um cara ricão. Que todos eles se conheciam quando criança, assim, né? Depois eles crescem e tal, e eles se encontram no casamento de alguém. E depois eles, pô, faz tempo que a gente não conversa e tal, né? Vamos se reunir numa casa, né? Eles vão lá pro interior, lá, né? Dos Estados Unidos, lá, onde só tem floresta, né? Vão acampar lá numa casa, e aí acontecem as maiores confusões. né? E cara, esse filme é um filme muito legal. Assim. Ah, esse filme que você tá falando chama Gente Grande. É com exatamente. Chris Rock, David, Rob Schneider. Esse filme é bom pra cacete, cara. Isso é do ano passado, né? Não? Isso mesmo. Nossa, é besterol. É divertidinho, cara. É besterol total. É divertidinho, cara, mano. É passável, assim, tipo. Mas os filmes do Adam Sandler são todos nesse nível, cara. Ah, são não, cara, não. Os antigos eram legais, cara. Filmes de comédia que tu dava risada, cara, de verdade. Mas assim. São. Existem exceções, né? Esse que a gente falou do. Que tem o Terry Crews lá, que ele tá numa prisão. Esse filme é muito bom, cara. Mas é bom, é tudo bem, é um remake, né? Acho que é pra ver que é por isso. Mas é um filme muito bom. A atuação dele é legal também nesse filme. Ele faz, assim, a primeira parte é que você fica meio sem saber se ele tá de sacanagem, porque ele foi pra prisão porque ele se meteu com aposta, né? Ele era um atleta americano. Ele dirigiu bêbado, ele tava dirigindo bêbado. Ele foi pego por isso, né? Mas ele já tinha entrado em decadência por se meter com aposta. Ele já tinha deixado de jogar futebol. Ele entregou partidas, né? Ele é quarterback, né? Ele entregou partidas pra ganhar dinheiro em cima de aposta. Então ele já tava desacreditado. Aquela primeira parte é interessante, cara. Ele tentando formar o grupo de futebol, o time de futebol, né? Essa parte dele juntando a galera é muito legal, cara. Muito bom. Time é legal. Já que a bola já foi cantada, vamos falar. Cara, eu tava em dúvida entre dois caras, se eu ia falar. Um deles é justamente ele, Rob Schneider. Meu Deus. Ele faz filme bom quando ele só faz participação, velho. Os filmes dele são muito ruins. Não, cara. Deus, ele faz filme bom e Rob Schneider na mesma fase. Isso não existe, nada. Eu vou dizer pra vocês, cara, bancando o advogado do diabo aqui, por alguns segundos. O advogado do inferno? Cara, tudo bem, o cara, né? Né, a gente já sabe tudo, mas eu não tenho essa raiva mortal que toda a face da Terra parece ter desse cara. Eu só acho ruim os filmes que ele faz. Não é isso que eles querem dizer, acho. Muito ruim. Você lembra que manja aquele filme Animal? Nossa, cara, esse filme é ruim. Nossa, cara. Porra. Tem um outro que é Menina Veneno, Garota Veneno, que ele troca de corpo com uma mina. Ah, meu Deus. Cara, aquele que ele vai pra prisão é divertido, cara. Não lembro o nome do filme, cara. Cara, a cada filme que vocês estão citando, eu morro um pouco por dentro. O Rob Schneider é o cara que eu não consigo ter raiva, eu tenho pena, sabe? Porque o cara, só, você olha pra ele e fala, meu Deus, não, cara, não. Tem um que ele faz de mim, ele tem uma grana. Hã? Depende de mim, ele ganha um puta do dinheiro pra ser péssimo, porra. Tem um que ele vocês vai pra Europa e vocês vão comparar ele com o Life. O gigolô, né, Inferno, você quer dizer? Oi, Léo. É um gigolô por acidente, não é? Ele é confundido com espião e tal. Nossa, que filme tosco, cara. Que filme tosco. Eu vi aquilo de raiva. Sabe quando eu vi, caralho, eu quero ver até onde essa merda vai dar. Eu não sei que essa merda vai dar. Eu assisti de raiva, cara. O inferno tinha brigado com a senhora infame nesse dia, tava se sentindo culpado, falou, vou me punir. No filme do Robert Schneider. Não, a gente não briga, ela manda e obedeça, é simples. É, não tem o que brigar, né? É, não, cara, tem. Vamos falar de coisa boa. Antes de falar de Netflix, eu quero falar. Espera aí, cara. Você fica quietinho e vai esperar a tua vez, vagabundo. Você cortou a vez do mundo outra hora. Oi, eu tô falando. Eu falei, não convida pro site. Mas quiser ou não me ouvir, então é. Tá vendo? Só tá mandando agora. Quiseram não me ouvir. Olha, vocês estão zoando, mas gramaticalmente não tá incorreto. Ele tá negando uma negativa, cara. Não. Vocês não quiseram não me ouvir. Meu Deus, não é um podcast de gramática, pelo amor de Deus. É porque Dadá, nosso mestre Yoda. Vocês não ouviram e quiseram eu. Não, eu pensei numa coisa e falei outra. Isso que é nosso mestre da Yoda. Chamar ele pro site, não, eu falei. Cara, o mestre Yoda tem 900 anos, velho. O pessoal acha que aquilo é porque ele é sábio. Ele tá ficando cagado. Ele tá senil, né? Tá senil, por isso que ele fala daquele jeito. Eu queria dizer o seguinte: o Dadá chegou no nível dele com 25. Né? É impressionante. Eu ia falar isso, mas eu não queria gastar a piada. O Rob Schneider se viu pra uma coisa em toda a vida dele, que é aquele episódio de South Park, que o Cartman de fantasia de Awesome, que é um robô gerador de filmes, que todo o roteiro de filme dele é com o Rob Schneider. Ele tá no meio dos executivos, puta Awesome, precisamos de mais uma ideia pra um filme. Ah, ok. Rob Schneider é um cara normal, até que ele acorda um dia e ele quer uma cenoura. Cara, esse episódio é muito bom, cara. Que os filmes do Rob Schneider eram bem assim mesmo. Ah, ele é um cara normal, aí acontece uma coisa absurda, tipo da Menina Veneno. Ah, ele é um cara normal, até que um dia ele acorda e ele é uma menina. Ah, mas tirando isso, o Rob Schneider é péssimo, cara. Sorg, eu discordo do que você falou no começo do podcast. Eu acho que dá pra comparar algumas pessoas com o Life de sim, hein? Mas pensando melhor, né? Deixa eu só completar aqui. Eu falei do Adam Sandler e alguém aí, que eu não lembro quem, falou que não dá pra falar do Adam Sandler sem falar do Ben Stiller, né? E do Rob Schneider, né? O Inferno que falou. Qual a diferença dos três? Qual que é o pior dos três? O pior é o Schneider, né, cara? O filme do Ben Stiller, cara, com aquele Entrando numa Fria com o Robert De Niro. De Niro, né? Isso. O primeiro filme é muito bom. Não por causa do Rob Schneider, mas por causa do. Fala, Léo. Peraí, não come pauta, não. Segura ele, daí vamos rodar. Calma, de novo. Calma, sua piranha. Veja você. Só que uma ordem aqui. Eu sei que. Não, cara, porque daí a gente vai desenvolver, entendeu? Eu vou querer falar dele também. Aí o inferno vai falar mal, o Sorg também, enfim. Guarda ele, o Adam Sandler é seu. Adam Sandler não. Eu nada. Ben Stiller é seu. Sorg, por favor, mais um autor bom ou ruim ou médio ou o caralho que for. Fala de Bud Spencer, sei lá. Fala alguma coisa, vai. Fala de coisa boa aí, fala de TechPix. Já que você tá aí, fala alguma coisa. Vai, manda ver. Não estamos falando de ator, o Inferno, ele falou de uma atriz, eu vou citar uma mais recente. Cara, eu fiquei apaixonado pela Helen Hunt quando eu assistia Mad About You. Não sei se vocês acompanhavam Mad About You, que é uma sériezinha bem bacana de... Muito legal. É um casal, a Helen Hunt e o Paul Reiser, e eles eram o Paul e a Jamie Bachman. E a série era sobre o cotidiano deles, o trabalho deles, família e tal, e eles moram no apartamento com um cachorro. E, cara, essa série é fantástica, ela é apaixonante, cara. Chamava The Sims. Nada, agora cala a boca. Cara, e nisso eu conheci a Helen Hunt, cara, e a Helen Hunt é uma atriz fantástica. Ela tá no Melhor Impossível, ela é a garçonete do Melhor Impossível, o filme que a gente citou aí com o Jack Nicholson. Ela tem, faz filminhos bobinhos também, Twister, que é bem antigo, filme de furacão, o plot mais idiota do mundo, né, que é furacão. Mas ela vale ingresso, ela se arriscou como diretora também em, se não me engano, acho que 2 ou 3 filmes, e mandou bem. E cara, eu acho ela fantástica, assim, eu acho que ela é uma atriz... Além de excelente atriz, ela é carismática, ela é bonita, cara. Ela, pô, sou apaixonado dessa mulher. E é a cara da Jodie Foster. A Jodie Foster, a prima pobre da Jodie Foster. É. Mas acho que ela já ganhou um Oscar. Eu lembro, não sei se ela foi receber a estatueta ou ela foi apresentar a premiação. Ela fez uma piada sobre isso, de que ela era a prima pobre da Jodie Foster. Ela ganhou um Oscar no Melhor Impossível. Ah, então foi isso mesmo, então foi isso mesmo. Muito bom. Inferno, tua vez, vai, fala de qualquer um aí. Cara, dois... Nossa, tá cagando pra apresentação. Não, vai, faz aí, vai. Vai. Não, fala aí, vai. Tô comendo hoje aqui. Dois caras que eu curto muito. Um, vocês vão dar pulinhos de alegria, que é o Gordon Lewitt. Muito bom, assim, da nova geração, é um dos melhores atores e é um cara que tem muito potencial. Você olha assim, cara, eu vi o Gordon Lewis quando ele era moleque na Third Rock from the Sun, né? Que até passa, tá passando de novo no canal aí, acho que TBS, que é um canal só de comédias. Comedy Central passa também toda semana. É muito. A série você vendo hoje, você não vê, não acha tanta graça, mas na época eu achava. E o cara, porra, além de ter crescido, né, que cresceu pra caralho fisicamente, mas cresceu como ator, né, cara? Como o cara... Eu vi outro dia Hasher. Vocês viram Hasher? Não. Bicho, é o seguinte. O moleque tem uma família desajustada. Porque a mãe morreu num acidente de carro, o pai ficou totalmente depressivo e o avô sofre câncer. Né, e o moleque tá naquela, né, naquele turbilhão que virou a família dele. E ele sofre bullying na escola. Aí um belo dia ele está sendo sacaneado num ferro velho, aparece um cara do nada e bota os moleques para correr. Aí os moleques se vingam detonando o furgão que esse cara morava, que ele morava num furgão. Aí ele chegou, e esse cara é o Gordon Lewitt, esse cara chegou assim, olha só, meu irmão, eu ajudei você, só que por causa disso eu perdi meu carro, agora é o seguinte, eu vou morar na tua casa, tá? Ele vai e se instala na casa do cara, só que ele é totalmente psicopata, ele é totalmente psicótico. Ele taca fogo na casa do garoto que fazia bullying com o moleque que ele protege. Aí o molequinho apaixonado pela menina, que é a Natalie Portman. Aí ele chegou pra ele, o Hasher, pô, vai lá, conversa com ela e tal. Ah tá, vou lá trocar uma ideia com ela. Ele é mó maconheiro, né? Ele vai lá, só que ele come a Natalie Portman. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O filme é muito foda. Procurem, Hasher, um filmaço. E ele, porra, tá muito bem, assim. Inception também foi um puta filme que ele fez. O Robin do Batman não foi o melhor papel dele, até porque o filme também não contribuiu muito. Mas esse cara no futuro vai fazer grandes filmes. E outro cara, esse do. Só te interromper. Aham. Oi? Eu só te interromper rapidinho. Fala. Ele me surpreendeu no Inception, cara. Porque eu lembrava dele, molequinho, no Third Rock. E cara, pô, ele mandou bem demais. Ele e o Tom Hardy no Inception, cara, pra mim foram assim, destaque, sabe? Falei, caralho, que personagem, sabe? Que cara bacana. Eu fiquei encantado, cara, sinceramente. Eu acho que ele virou um ator fantástico mesmo, cara. Eu tô contigo nessa aí. E só alguma coisa que você vai gostar. A trilha sonora de Hasher é só metal, principalmente Metallica. Inclusive, Hasher tem a mesma fonte, mesmo logotipo do Metallica. Eu tô falando aqui agora. Muito foda esse filme. Pra você ver que é muito foda. E outro cara também que eu quero falar que é fodão pra caralho é o... Que eu esqueci agora o nome. Porra, cara. Champagne é foda, cara. Vocês viram Entre Meninos e Lobos? Caralho, nossa mãe, que filmaço. Milk também, que ele faz um gay da militância mesmo, né? Pelos direitos homossexuais, que acaba se candidatando a vereador, né, em São Francisco e ganha a eleição e acaba tomando um tiro por causa disso. Filmaço também. Nossa, Champagne é foda, cara. Ele é muito bom. Com a voz do King. E ele tá comendo a Scarlett Johansson, né, cara? Um cara da idade dele consegue pegar a Scarlett Johansson. Que porra, é caralho. Cara, é foda. É, ele não se pega nela, cara. Ele é foda, ele é foda. Ryan Reynolds não aguentou o trânsito. I know, right? É, pô. O cara já comeu Madonna, Scarlett Johansson. E outro filmaço que ele fez também. 21 gramas também, outro filmaço que ele fez. O 21 gramas é fodão, cara. Foda, cara, foda. Cara, um maluco que um tempo atrás eu achava meio, né, o cara é um bosta, sabe? Mas que com o tempo eu comecei a gostar dos filmes dele, cara. E assim, hoje em dia é um cara que eu olho os filmes por causa dele, assim, dependendo, lógico, do gosto, né? Mas. Porra, amor, vou falar do Ryan Reynolds de novo, meu. Enche o nosso saco no e-mail, vai falar no podcast. Fixação, de novo, né? Tipo, o cara é fã, né? Fixação que esse cara tem. Que é o Leonardo DiCaprio, cara. Eu acho que é bom, cara. Cara, eu não gostava dele, cara, mas aí de repente veio o Aviador, sabe? Um puta filme. E depois veio o Diamante de Sangue, outro filme do caralho com ele. E fechou pra mim, ali foi quando eu vi, tá, me convenceu, vou começar a olhar os teus filmes. Fechou com a Origem, cara. Assim, eu achei ele um dos melhores personagens, assim. E não por ser o principal, né? Acho que de repente isso pode influenciar um pouco, disso. Mas. Diamante de Sangue também, amor. Filmaço que ele fez. Sim, sim, eu falei. Porra, presta atenção! Sabe o que acontece? Eu acredito que quase todos nós tivemos uma bronca dele, porque ele começou como aquele ator que era carinha bonita, e as menininhas ficaram todas, ai, apaixonadinhas. Exato. E na mesma época do Titanic. Então a gente olhava e falava, esse cara é um bosta. Óbvio que esse cara é um bosta. E o Léo. Ele ama esse cara. Tá na cara. Tá escrito na cara dele que é um corno, quer foder com todo mundo, quer foder com você. Ele foi o Romeu, cara, daquela nova versão de Romeu e Julieta. Foi do Titanic, cara. Aí era sempre o cara bonitinho, loirinho, do rostinho perfeito. Você fala, pô, cara, não é um bom ator, o cara é só um mas, ó, bonitinho. Se liga. O Brad Pitt, ele era dessa levada aí. A diferença é que é mais velho que o Leonardo DiCaprio. A gente pegou esse começo do Leonardo DiCaprio, né? Por isso que a gente pegou essa bronca, o né? O Brad Pitt também é o mesmo caso, ele também evoluiu, né? E todo mundo falou, pô, o cara não é um bom ator, ele só é um rostinho. Isso, os dois, eles evoluíram, cara. Se mostraram bons atores, é, né, cara? Pô, Leonardo DiCaprio, em Gangue de Nova York, porra, cara, fantástico. Aquilo lá é... Aquele filme, eu sou fãzaço daquele filme, cara. E ele anda bem demais. Ele com o Daniel Day-Lewis, cara. Que filme de época, não era? Era. Nova York, século XIX, né? Qual que é o nome daquele filme que ele faz com o Tom Hanks? Pegue-me se for capaz, é isso? Pegue-me se for capaz. É um filmaço, né, muito cara? Bom. Ele faz um papel incrível. Agora, acho que esse é um cara que, assim, vai só trazer mais coisa boa pro cinema, sabe? Acho que os próximos, acho que ainda vai ter, tipo, não tem tipo o Marlon Brando, tem o papel definitivo dele, cara. Eu acho que o Leonardo DiCaprio, acho que o Brad Pitt também, de repente, não sei. Tá velho, né? Não sei. Tá não, velho, não sabe mais. O DiCaprio vai ser conhecido futuramente como um bom ator, cara. Assim, ele tá fazendo filme. Acho que ele já é, cara. Um cara que não conseguiu evoluir foi Tom Cruise, isso aí com certeza. Isso aí. Sim. Não, sim, mas eu digo, cara, que eu acho que ele ainda vai ser conhecido por um papel definitivo, sabe, assim? Cara, eu tô vendo... O pessoal fala do Marlon Brando, lembra do Poderoso Chefão, né, cara? Então eu acho que o DiCaprio ainda vai ter um filme assim, saca? Eu acho que eu ele ainda vai ter um papel definitivo, cara. Cara, eu tô vendo a filmografia dele aqui, ele tem uma série de filmes, assim, um atrás do outro, que são, assim, só filmados. Gangue de Nova York, depois Prêmio por Capaz, O Aviador, Os Infiltrados, com puta de um filmaço. É, muito bom. Diamante de Sangue, Rede de Mentiras, Foi Apenas um Sonho, Ilha do Medo e A Origem, cara. Pô, não tem um desse filme aí que cara, é ruim, cara. Rede de Mentiras é sensacional também, cara. Muito foda, cara. Muito bom. Ah, isso que é legal. Não são só filmes bons. É uma sequência de puta filmes, assim. Né? E variados, cara. Não tem um medíocre no meio, né? Um que é só bom. Cara, e o filme de época, um filme de suspense, um filme de ação, um filme de drama, sabe? Isso não tem um que você fala, esse é mais ou menos. Não tem, cara. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando o gancho, a gente vê aí, há um tempo atrás, que o Leonardo DiCaprio virou o queridinho do Nolan, né? Todo filme do Nolan, o Leonardo DiCaprio, ou pelo menos grande parte dele, o Nolan pegou o Leonardo DiCaprio. O Cillian Murphy é muito mais queridinho que o Leonardo. Não, sim. Todos os filmes do Nolan, menos o Batman. Menos o Batman, né? É. A série do Batman foi uma. O pessoal. Desculpa, Joca, rapidinho. O pessoal sacaneia que o. Sim, diga. Que o Batman foi uma reunião de atores do Inception. ele comenta, né? Porra, mas só eu não tô. Daí o pessoal coloca Exclusion. Dada, acho que você tá falando merda aí, cara. Porque o único filme do Nolan com Leonardo DiCaprio é só A Origem. É, cara. Não, mas ele virou. Mas assim, meio que ele virou queridinho, né? Tem alguns projetos aí que o Nolan já citou, né? Claro que, assim, parece que não tem nada pronto ainda, nada concreto, mas ele fala muito bem do Leonardo DiCaprio, né? Da mesma forma que o caralho, me ajuda aí, eu sempre confundo o nome dele, que é o Tim Burton faz com o Johnny Depp, né? Não, cara. O Johnny Depp é o bichinho de estimação do Tim Burton. Uhum, é. Eu tô perdido. Eu tô perdido nesse argumento. Com exceção de Alice, né? Até eu que tô drogado, tô perdido. Caralho, mo. Formule melhor, Dadá. Você é só um menino, mo. Só um garoto. É, eu quero dizer o seguinte, cara. O Tim Burton, ele tem o Johnny Depp como o queridinho dele, né? E tudo bem, isso não quer dizer que sejam filmes ruins ou bons, tá? Não, excluindo isso. É, embora tenha muitos filmes ruins. Mas vocês não acham que pode acontecer a mesma coisa com o Leonardo DiCaprio e o Nolan, cara? Porque o Nolan tem falado muito bem do Leonardo DiCaprio, falou que gostou de trabalhar com ele. Ah, cara, mas acho mesmo... que isso só quem pode dizer, acho que é o futuro agora, digamos, né, cara? Se o Nolan começar a pegar o Leonardo DiCaprio e começar a produzir outros filmes, outros sucessos, assim como foi a dobradinha Burton e Depp, cara, acho que aí a gente pode ter um parâmetro, mas dizer assim, porque foi isso que o Sérgio falou, velho, tipo, de concreto que a gente tem, só tem o Inception, eles não fizeram outros filmes juntos, né, cara? Pô, eu acho que se casasse aí os dois, cara, pô, ia ser uma dupla do barulho, em altas confusões, velho. Cara, ia ser assim, o Nolan é um diretor super competente, é um ótimo roteirista. E, pô, Leonardo DiCaprio, a gente já falou aí de 10, 15 minutos, cara. Então eu acho que os fãs de filme, de bom cinema, só tem a ganhar com isso, cara. Muito bom. A única coisa que a gente sabe é que o próximo filme do Tim Burton vai ter o Johnny Depp, né? Sim, sim. Provavelmente. Foda-se o Tim Burton, foda-se o Nolan, todo mundo sabe que o último Batman foi uma bosta. Epa! E de qualquer forma, o podcast pode ser feito. Curtinho, nho. Cara, eu quero falar de um cara, eu vou começar a polemizar essa porra aqui. Eu acho que eu sei de quem você vai falar. Não, cara, você não sabe. Ed Murphy. Nossa, velho. Nesse momento, a Ana botou a música do Tiro da Pesada no fundo. Ed Murphy começou lá no Saturday Night Live, ok. Ele é um cara de stand-up engraçado? É. Muito. Por acaso ele deu certo fazendo o Tira da Pesada? Deu. Cite um filme foda dele depois disso. Vocês vão me zoar, mas cara... Um Tira em Nova York. Professor Aloprado é engraçado pra cacete, cara. Qual? Ah, cara, Professor Aloprado. Ah, não, cara, pelo amor de Deus. Professor Aloprado do Jerry Lewis, cara. Exato. Ilha que ele desenhou. Ah, mas aí comparar Jerry Lewis com Ed Murphy é sacanagem, né, sorry? Porra. Eu acho que é tipo você. Ed Murphy não é um bom. O pai do Jeff Lubb, né? É, cara. Tipo, pô. Ah, tá. Jerry Lewis, tá bom. Senta não, lá, né? O Ed Murphy não é um ator. O Ed Murphy não é um ator. Ponto. Ele é um comediante que faz filme. Só isso. É, pô. E os filmes dele são péssimos. Cara, eu acho que. Mas é aquele filme lá, Um Vampiro em Nova York? Ô, oh, cara, burro. É ruim. Meu Deus. Vampiro. Depois você tem um exemplo melhor, hein, Dadá? Não seria um príncipe em Nova York, Dadá? Sim. É um príncipe em Nova York? Qual que é aquele um vampiro? É no Brooklyn, né? Um vampiro no Brooklyn, é isso mesmo. Eu sou a Rita. Eu automaticamente lembrei desse do príncipe, que também é péssimo. Que horroroso, né, cara? Ah, tem. 48 horas é legal, cara. Ele e o Nick Nolte. E o Showtime? Showtime, que engraçado. O Showtime é um filme engraçado. Cara, o Ed Murphy tem vários filmes ruins, assim. Mas os filmes dele da década de 80 pra meio de 90, não, assim, tem filmes legais, como por exemplo até o Cheiro da Pesada. Tem filmes mais ou menos, mas assim, cara, de 2000 pra cá, o meio dos anos 90 pra cá, mais de 2000 pra cá, cara, os filmes dele, tipo, ele tá se esforçando pra fazer filme ruim, bicho. Sabe? Os filmes são muito ruins. Cara, esses dias eu tava de bobeira em casa, cara, e tava passando na Globo aquele... Puta, como é que é o nome, cara? Norbit. Porra, que filme horroroso, cara. Meu Deus, cara, que filme horrível, cara. chega a dar raiva, cara, daquele filme, cara. É aquela carinha que ele faz, sabe? Tipo, te dá vontade de pegar e dar um soco no nariz dele, vai embora, sai do cinema. Para de fazer isso. Você tava falando do professor Aloprado, a única coisa que eu acho legal naquele filme é a mãe dele que fica gritando, cheiro, batendo palminha. As melhores cenas do professor Aloprado são as cenas com a família dele, cara. Aqueles bandos gordos comendo, arrotando, peidando, cara. Isso, toda a família dele é ele, não é isso? Isso. Menos o gurizinho. Tirando o gurizinho. Cara, muito bom. Chama. Cara, não dá. Essa semana eu tava arrumando meu filho pra ir pra escola. Aí eu sempre boto um filminho pra ele assistir na TV e tal. E tava passando o Doutor Dolittle. Bicho, que filme ruim. Muito ruim. É muito, cara, muito primeiro, ruim. Cara, primeiro é o menos. É filme pra criança, eu falar cara. Isso. Mas pra criança você precisa ser idiota? Não, mas inferno, pra uma criança aquele filme é bom, cara. Quando eu olhava quando era pequeno, eu adorava. É um filme de inferno. Você, né, o criança idiota, né, amor? Inferno. Doutor Dolittle, ainda dá pra assistir, cara. Tem momentos legais ainda. Ó, aquela sequência que ele tá. Que junta um monte de bicho na cara dele, ele começa a tratar todos. Eu acho uma sequência legal. Mas assim, é um pico, cara. O melhor do filme é o alívio cômico do cachorro, né, cara? O Dan. É foda, velho. Melhor torcer do cachorro. Eu vou morrer virgem. Tem coisas engraçadas. Como o cachorro, por exemplo, quando vai no veterinário pela primeira vez, o veterinário perde o termômetro retal lá dentro dele. Ai, meu Deus. É engraçado, mas assim, a gente não tá falando do filme, a gente tá falando do ator. O filme tem momentos bons, agora o ator é ruim. Em qualquer momento. O ator tem um cocô. O inferno, mas é o seguinte, cara, o filme tem momentos bons. O Norbit, por exemplo, não tem momentos bons. Porque o Norbit é só com ele faz vários papéis, então ele consegue estragar o filme inteiro. Como chama aquele filme que ele é que ele é uma miniatura que fica... É o Big Dave. Puta merda. É o Big Dave. Horroroso. Que ruim esse filme, cara. Horroroso. E o final? O final é patético. Eu vi esse filme, cara. O final é patético. Mas, ó, o que eu não gosto no Ed Murphy é o jeito afetadinho dele em todos os filmes. É sempre o mesmo em todos os filmes. É, como eu falei, ele não é um ator, ele é um comediante que faz filme. Exatamente. E o jeito afetado dele me dá muita raiva. Eu não consigo assistir. Eu acho que no Showtime ele tá mais contido. Bom, cara, também. O Showtime, eu fico me perguntando por que, De Niro, sabe? Por que? Tu não precisa de dinheiro, cara. Por que tu foi fazer isso? Meu Deus, cara. Cara, o Robert De Niro já faz tempo que ele tá cagando. Foda-se assim, né? Ele tá cagando, cara. Muito bom. Galera. Muito bom. Muito bom. Acho que basta, né? Depois de Norbit, cara, porra, não tem mais o que falar em termos de ruindade. Vamos fazer o seguinte, vamos para as configurações finais. Nas configurações finais, eu quero que os senhores falem de um ator que é um merda, mas que de alguma forma, em algum jeito, ele funciona em algum tipo de filme. Um cara que é ruim, mas por qualquer razão ele faz alguma... Melhor isso aí, Léo. Um ator ruim que a gente goste. Fica mais fácil. Isso, pode ser. Não, pra ele conseguir ter que funcionar fazendo alguma coisa, entendeu? Algum tipo não necessariamente, filme. Cara. Posso começar? Opa, já tem um na mente. Vai lá, querido, começa. Ben Stiller, cara. Ben Stiller. Ele funciona em qualquer filme, cara. Ele tava guardando até agora, né? Qualquer filme é ótimo, né, Dada? O filme, assim, o filme em si, ele pode não ser ruim, mas o Ben Stiller com aquela... É sempre a mesma cara, ele faz sempre o mesmo papel, entendeu? Já tiram um duplex? Não. É engraçado, cara. Mas assim, a cara de coitado do Ben Stiller deixa o filme engraçado, entendeu? Eu penso em Ben Stiller, eu só lembro do Zoolander, cara. É, duplex é legalzinho. Entendeu? Duplex é um filme bacana, porque ele deixa. Ele tem um ar irônico, saca? Eu acho. O filme mostra ele com ar irônico. Então eu acho que fica engraçado. Funciona. Ele não é um puta ator, mas funciona. Dada. Wikipédia, duplex, orçamento $40 milhões, receita $19 milhões. Funciona pra caramba. Funciona. Cara, pra assistir na Globo funciona, cara. Pra assistir na Globo funciona. Joker. Deve dar uma decepção, assim, cara. Faz um filme e ganha 10 pila em cima, assim, né, cara? O filme fofô, né? E esse é o meu ator ruim que eu gosto. Excelente. Mau, por favor, um ator ou atriz ruim que você gosta? Cara, um ator que todo mundo desce o cacete, um cara. É um bosta. Ele é um cara, ele é ridículo. É só de ator, cara. Stallone. Não, cara, não vou. Porra, não vou falar dos fodão, cara. É um cara que todo mundo realmente acha um bosta. Mas que o cara. Eu gosto de assistir dele assim por. Não tem tipo, tu gosta de ver a primeira edição do Life por Osmose. Não é Curiosidade Mórbida. Por Curiosidade Mórbida, obrigado, Sorg. Falta vocabulário, é foda. Que é o Pareceu? Nicolas Cage, cara. Cara, todo mundo odeia, cara. É um cocô esse ator, isso aqui. Cara, eu até hoje eu vejo o Conner de boa, assim, cara. O Conner é mó divertido, cara. Eu vejo e Presságio, ele assistiu Presságio, mano? Eu não tenho problema, sabe, com... É o mesmo esquema do Rob Schneider, óbvio, mantendo as proporções, sabe? O pessoal, o universo tem um ódio desse cara. Eu não consigo entender, sabe? Mas é porque ele tentou ser o Superman, por isso. Cara, eu demorei pra acreditar que aquelas fotos eram reais. Vou olhar até o Fava Velho, não é possível. Que alguém sem consciência tenha cogitado isso. Não, pra piorar, ele tava muito magrelo, velho. Aquela roupa horrível, ele marca aquele físico. Léo. Filé de borboleta, porra. Léo. Uma coisa boa é que ele fez O Senhor da Guerra, que é um puta filme. O Senhor da Guerra é muito bom, cara. Ninguém pode dizer que ele só fez merda. O Senhor da Guerra já redime a carreira dele. Ô, inferno, uma hora tem que acertar, né? Não, tem gente que não acerta nunca. Ben Stiller, Rob Schneider. Cara, Tom aqueles Cruise. Filmes dele, agora eu esqueci o nome, tá? Mas é. Cara, Tom Cruise não acho que é um ator ruim, mas enfim, voltando ao Nicolas Cage. Eu não lembro agora o nome dos filmes, aqueles filmes no estilo do Indiana Jones, assim, cara, são filmes divertidos também, cara. Meio Aventura. Isso, é Meio Aventura. Foro Nacional. O cara é bacana, mas o problema é o Nicolas Cage, cara. Ele não ajuda em nada, cara, dele é muito ruim. Ele tá sempre com aquele cabelo. Aquele faz umas caretas, assim. É, ele tá sempre com aquele cabelo meio que parece uma peruca que saiu do lugar, assim, cara. Ele é muito ruim. E aquela cara de tô cagando, tá no metade, né? Ele faz umas caras no primeiro Motoqueiro Fantasma, cara, que ele sabe uns jogos de sobrancelha, assim, sabe, ficar fazendo aquelas caras no espelho, assim. Muito canastrão, né, cara? Você muito canastrão. Muito, muito, sabe, cara? Mas tá aí, cara. Nicolas Cage é o ator que o mundo odeia, mas que eu gosto. Eu sei que ele não gosta, mas eu gosto. Eu morri um pouquinho assistindo Motoqueiro Fantasma, cara. O Ricardo. Ainda mais o cara leu o quadrinho, né? Vai lá, Sorg, você que. Até hoje eu não vi o segundo aí também. Não perdeu nada. Vai lá, Sorg, você que morreu um pouquinho por dentro vendo o Nicolas Cage, um ator ruim que você gosta. Cara, o Mo vai me xingar de novo, mas um ator que eu acho ele bem nerdinha, mas ele sempre faz um outro filminho bacana, cara, mas ele ainda acha ele muito. Vê bem o que vai falar, hein? Ah, é o Jack Black, cara. Cara, o Jack Black tem filme. Tô saindo da conversa agora, tá? O Jack Black tem filme bacana, eu gosto pra caramba. Pô, Escola de Rock era muito legal, cara. É legalzinho, tem Rebobine, por favor, que eu acho, pô, muito legal. É Trovão Tropical, que é super engraçado, cara. Vira e mexe, passa no telefone, eu assisto. Com o Homem de Ferro lá, né? É, com esse mesmo. O Jr., com o Ben Stiller. Jack Black me dá raiva. Nesse filme, o Jack Black interpreta o Ed Murphy, quer dizer, né, cara? Aqueles filmes de gordo lá que tem no início do filme. Só que ele é muito fraco, cara. Ele é aquele ator que ele precisa demais de gritar e fazer cara e fazer trejeitos, não sei o que. Bem Jim Carrey lá no comecinho da carreira. Mas, ele fazendo papel mais sério, mais contido, eu acho que ele funciona melhor, cara. Como é que ele fez isso? No King Kong. Não, cara. O filme é ruim, mas eu acho que ele interpretou bem ali. Ele fez um filme que é Água com Açúcar, assim, que eu gosto pra caramba, que chama Amor Não Tira Férias, que é com Jude Law, Cameron Diaz e a Kate Winslet, cara. Ele faz um papel sério, assim, é um comedinha romântica, e, cara, ele funciona muito bem. Mas isso, pra mim, são raras exceções, viu? Porque ele é um cara, pra mim, muito fraco. Ele depende demais de fazer careta, de trejeito corporal, de se contorcer em cena pra sair alguma coisa, sabe? E pra mim é forçado. Então, eu repito, Inferno. Uma hora o cara acerta. Ó, já segundo exemplo, hein? Você é um otimista, Dadá. Você é um otimista. Inferno, aproveita que você tá falando aí e cite o seu. Bom, eu vou ignorar completamente a sua sugestão. Não vou falar sobre um cara ruim que eu gosto. Porque pra mim um cara ruim é ruim, foda-se. Eu vou falar sobre um cara que é fodão. Ah, eu que pra... de ator legal. É minha vez, dá licença. Não, obrigado. Ele vai... Eu é sei minha... que ele vai Ei, falar. Eu sei, caralho. Não teve outra rodada. É minha vai, vez, caralho. Fala. Porra, merda. Vai. Merda. Fala do Marlon Brando. Chateado. Não, pra mim é o melhor de todos, cara. Pra mim é o cara que criou uma linguagem no cinema. É um cara que veio do teatro e trouxe elementos de teatro pro cinema. Um cara que era bonito, talentoso, tinha uma energia bonita. Um cara bonito mesmo, ele era assim, ele era muito bonito. E tinha uma energia, cara, impressionante, Marlon Brando. O cara que botava a alma dele em tudo que ele fazia. E cada trabalho que ele fazia era um trabalho totalmente diferente do outro. Um cara que não tinha medo de dar sua própria opinião. E ficou até estigmatizado em Hollywood muitos anos por causa disso. Porque ele tinha uma visão meio de esquerda politicamente, né? E plena época do macartismo. É um cara íntegro, sabe? Que... assumiu suas vontades. O cara comprou uma ilha e se casou com uma nativa no meio da Polinésia e resolveu que viver na ilha lá de água de coco. Porra, esse cara é meu ídolo. E outra, ele é pai do Superman, cara. O pai do Superman, cara. O poderoso chefão, pô. O poderoso chefão. Apocalipse. Ele é o Don Corleone. Ele é o Don Corleone. Os argumentos não valem pra mais nada. Aí é que tá, pô. Ele é, entendeu? É isso. Ele é o Don Corleone. Ele é aquele capitão do Apocalipse, o coronel do Apocalipse Sinal. Ele é o motoqueiro de Selvagem da Motocicleta. Ele é, entendeu? Cada personagem que ele faz, ele dá uma vida ao personagem que deixa o cara o personagem eterno. Ele, pra mim, foi o melhor ator que o cinema já viu. Eu sou putinha. Inclusive o Apocalipse Sinal, cara, os principais ali, cara, só cara fodão, né, cara? Na minha opinião, o Martin Sheen, ele e aquele legal, cara, assim, que o diretor desse filme, ele falou: não, eu tenho que ter Marlon Brando nesse filme de qualquer jeito. O Marlon Brando já tava cagando pro cinema, já tava cansado da vida de cinema. Então ele falou: vou fazer do meu jeito. Ele tava muito obeso. Fazer alguma coisa pra me divertir. É, ele tava muito obeso. Aí o que acontece? Ele tem poucas falas, mas ele deu uma cara ao coronel quando ele passa a mão na careca, que ele tá totalmente careca, né? Ele passa a mão assim na careca, aquela cara suja, suada. E realmente ele tava suando em cena, aquilo não era pra ser daquele jeito. Foi o Marlon Brando que dirigiu ele mesmo, ele cagou pro diretor. Ele falou: não, eu vou fazer assim. Ele me fazia assim. Ele ficou maravilhoso. Oi? Oi, Inferno, só uma coisa, cara. Ele não tá em Selvagem da Motocicleta, você falou aquele Easy Rider, sem estilo? Não. Não é o Easy Rider, não. Ah, tá. É um da década de 50 que ele faz um motoqueiro. Ele foi ele que criou a moda da jaquetinha de couro e cap. Ah, tá. É um filmaço também. Você, Léo? Cara, ator ruim que eu gosto, saiu um filme aí esses dias que tá cheio dele. Ah, cara, mas não vale. Qual? Não, eu vou falar de um, Kemper. Quem será, né? Não é, você não vai. É um cara que ele, como ator, vocês vão me xingar pra caralho, então esperem eu argumentar antes de me xingar muito. Ok? Tá, a gente vai ficar quieto. Não. Mas tem que esperar você argumentar pra te xingar? Não pode xingar antes, não? Cara, o Terry Crews, ele é um cara assim... Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Bicho, viado. Ele era jogador de futebol americano, de beisebol, não sei. Ele é o pai do Chris, Léo, pelo amor de Deus. Calma, só. Calma. Ele é o típico cara do cara. O René tá tendo um ataque do coração agora. É. Não, é o típico caso de um cara que ele não é um bom ator, mas pra determinadas situações ele funciona muito bem. O caso do pai do Chris, por exemplo, meu, ele é perfeito como pai do Chris. É óbvio, ele é foda, cara. Velho, eu gosto muito daquele episódio que tem um cara ameaçando o Chris. Muito bom esse episódio. Esse Malé, eu vou atrás de você, cara, eu vou te pegar. Desde que o Chris começa a imaginar ele aparecendo em todo lugar. É, deve estar na banheira, o cara tá na banheira, a cabeça dele sai do meio da água. Assim, cara, ele tá assistindo um filme de Bang Bang, aí o cara vira assim, faz desenho ali. Achou que eu tava brincando? Até nos seus sonhos. Achou que eu tava brincando? Não, agora sim, cara, em Idiocracy, ele é o presidente. Uh-huh. Ele tá muito bem, velho. É, entendeu, sabe? Mas sabe mesmo o legal dele, cara? O legal dele é que ele não se leva a sério. Exato, é isso que eu ia falar, cara. Então, assim, é óbvio que ele não é um bom ator. Se você botar ele pra fazer um drama, vai ser um desastre, entendeu? Mas ele não se leva a sério. E o que ele pode fazer bem, ele realmente faz muito bem. Tanto não se leva a sério que, cara, você já viu as propagandas dele nos Estados Unidos? Cara, tem uma propaganda dele de desodorante que é sensacional, cara. Não, tem muitas propagandas de desodorante, amor. Ele faz várias dessas. É muito engraçado, cara. Aqui é muito engraçado, cara. Ah, as chamadas... Ele fez as branquelas, né? O melhor, cara, ator, cara, que hilário aquele. Ele estava nas branquelas. Cara. Ele estava nas branquelas? Era ele? Ele era o negão que currava todo mundo. Policiais. É disso que eu tô precisando, uma branquela. Lembra da língua, cara? Eu botava meio metro de pra fora, cara. Caralho, muito foda. Fala, Léo, vai. Léo. Não, as chamadas dele pro Mercenários 2, cara. E é só ele. Muito bom. É muito bom, velho. Ah, razão número 73, cara. Ah, esse filme tem tanta testosterona que você vai ficar grávida. Tô foda. Ah, razão 45. Explosions! E balançando a tetinha, né? Sempre. É a marca registrada dele, balançar a tetinha. É, na pré-estreia do primeiro filme, lá no lugar importante, eu lembro. Ele arrancou a camisa, cara. Ele tirou o terno, tirou a camisa e ficou sem camisa. Não, onde que ele tava com o sutiã por baixo? Não, aquilo aí é montagem. Isso é montagem. Ah, bom. O Léo acreditou, né? Ele tirou e começou a gritar. E os caras voltam rachando o bico. Tava Stallone, certo? Stallone morreu de rico, hein? Então ele é muito bacana. Então ele funciona muito bem pra essas coisas. Não é óbvio que ele não é um bom ator. Mas ele é foda. E ele sempre será o pai do Chris, cara. Ele não é. Não é Terry Crews, né? É o pai do Chris. É, o nome dele é pai do Chris. E o pai do Chris chama Julius ainda, né? E não existe Julius. Tem que estar no pai do Chris, no macacão dele. É isso que eu ia falar. Não é Julius porra nenhuma, é pai do Chris. E foda. E com o pai do Chris gritando Explosion. Obrigado pela sua audiência e encerramos mais um podcast. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, minha filha. Até semana que vem. Explosion! Tinha laranja, morango e banana. E na mansão, hein? Cara, eu tenho certeza que o tá chavecando alguma cocota e vai tomar outro tu. Sem dúvida. Filho da puta, cara. Vai atrasar a gravação da gente, filho da puta. Aí depois ele chega deprimido, né? Ai, é, puta. Que foi? Não quero falar. Depois ele manda um e-mail lá, tipo Hebe Camargo, né? Abrindo o coração. Inferno, você tá gravando? Vai, conta aí o que aconteceu. Não, o inferno tá gravando, nem fudeu. É. É um, é dois. É um, dois, três. Meu Deus, que bichice. É muito. Ah, merdas, tudo bom? Aí, vamos falar do Luminerd também? Dá uma força pra falar? Vamos, a gente vai. Falar. A gente pode fazer igual a gente fez com o MRZ lá. A gente sacaneia eles e, tipo, fala deles, mas sacaneando. Boa. Caralho, toda vez que eu vejo o começo dos posts do Dela Rio, eu lembro de vocês imitando ele. Eu fui. Ah, nerd. Olá, nerdas, tudo bom? Bom. Assim que o mundo tomou um toco, ele entra. Aí quando ele escutar a gravação, ele vai ficar boladaço, né? Não, vamos cortar. Ana, corta essas merda que ele tá falando. Não, faz o seguinte, só corta o nome do pra gente não falar que citou ele, mas todo mundo vai saber que é ele. Imagina, o Pipi tomou um toco no Facebook. Vamos botar assim, o rapaz da palmadinha. Não, nem brinca com isso, cara. Ele já ficou bolado. Eu tava ouvindo os podcasts e ele ficou putaço, cara. Sem referências à palmadinha. Então vamos lá. Cara, mas foi foda, cara. O Perno é muito escroto, cara. O post que ele fez lá. Cara, eu não vi o post. O post tá na lixeira até hoje. Eu tenho até medo de ir da lixeira pra ver. Não, mas tá foda, não tá? Tá engraçado pra caralho. Tá engraçado. Mas não deixa de ser escroto. Não pode ser. Eu nunca fui um bom aluno na escola. A pessoa deu uma porrada na bunda dele. Beira da puta,